né, no início do mês, até hoje, dia 16, divulgando meu link, postando lá no Instagram. Então tamo junto, obrigado pelo carinho de vocês. Toda a galera do meu grupo aí no WhatsApp, beijão pra cada um. Bora! Essa é pra machucar, papai. Conversa de um caso terminando, um fala, o outro escuta, os olhos vão chorando, e a lógica de tudo é o desamor que chega depois que um descobre que o outro não se entrega. Quem vai sair arruma as coisas, põe na mala, enquanto o outro fuma um cigarro na sala. O coração palhaço começa a bater forte. Quem fica não deseja que o outro tenha sorte. Quem sabe vai cantar comigo aí, vem. E longe um do outro, a vida é toda errada. O homem não se importa com a roupa amarrotada, e a mulher em crise quantas vezes chora. A dor de ter perdido um grande amor que foi embora. Mas quando vem a volta, o homem se arruma, faz barba, lava o carro, se banha e se perfuma, e liga pro amigo que tanto lhe deu forças e diz que nunca mais vai perder essa moça. E a mulher se abraça, a mãe diz obrigado e põe aquela roupa que agrada o seu amado, e passa a tarde toda cuidando da beleza, jantar à luz de velas, de amor e sobremesa. Quem sabe canta, vem! E perto um do outro, a vida é diferente. A solidão dá espaço pro amor que estava ausente. Quem olha não tem jeito de duvidar agora a força da paixão que tem dois corações e uma história. A força da paixão que tem dois corações e uma história. Galera que tá aí, vai fazendo história aí, marca a gente no Instagram, viu? A gente vai repostar todo mundo. André Civis, o Moral de Ibicoara. Valeu, gente! Obrigado pelo carinho de vocês, hein? Rocha comigo! Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou. Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou. Vem! E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar. Eu vou valendo seu cuspe no chão, cê tá de volta antes de secar. Você arrumou a mala só pra teu trabalho de desarrumar. Evita a saudade que cê vai passar. Nem vá, nem vá. Vem! Você arrumou